Panorama Agrícola para 3 de julho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 3 de julho de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a ignorância é o princípio da intolerância. No programa de hoje você confere: EPAGRE abre mercado para agricultor familiar. Professor da Terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre a importância da minhoca. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, uma informação importante: a fumaça liberada por motores a diesel entrou na lista de elementos considerados cancerígenos pelo Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, uma agência da Organização Mundial de Saúde. Os especialistas consideram que já existem provas suficientes de que a exposição a esta fumaça do diesel está relacionada a um risco maior de câncer de pulmão e bexiga. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O trabalho da EPAGRE em auxiliar o produtor a abrir novos mercados e a realizar negócios ficou bem evidente na última Expo Super em Joinville. O jornalista Emanuel Vicenzi esteve lá e conversou com 4 produtores beneficiados pela aproximação da agricultura e da maricultura com a rede de supermercados. Ouça a primeira entrevista com Flávio Martins, da Marpesc de Palhoça, que produz empanados de frutos do mar. Ele pode abrir a gente, abrindo novas portas, supermercados para a gente, para divulgar a nossa marca, o nosso produto, né? Que é todo artesanal e feito da indústria familiar. Ele vem até o nosso stand, conhece o nosso produto, toda a linha da gente. A gente senta com ele, conversa e vê a parceria, vê as necessidades que ele tem. A gente expõe o nosso produto para ele e fecha o negócio com ele. Fecha entrega, prazo, condições e faz todo o negócio acontecer. No teu caso, é uma marca recente, você estava me explicando, vocês estão entrando no mercado agora. Então eu queria que você me falasse o papel da EPAGRE na pesquisa e na extensão rural, no caso da atividade pesqueira, que é onde está o teu negócio. Nossa atividade é paga, foi sempre essencial, desde a área de produção de marisco, quando a gente começou lá em 90, até hoje na linha dos pratos pronto. A EPAG sempre deu todo apoio, junto com a SEDAP e junto com o engenheiro de alimento deles também, onde ajudou sempre a gente a elaborar nossos produtos, nossos pratos prontos. Tudo foi através da EPAG que ajudou a gente a fazer isso. Depois de ouvir Flávio Martins, o jornalista Emanuel Vicenzi ouviu o Tiago dos Reis, da Mar de Açores, de Governador Celso Ramos, que tem uma unidade de beneficiamento de ostras e mexilhões. Nossa empresa, a gente atua basicamente com frutos do mar, mais forte com mexilhões, ostras e berbigões. A nossa expectativa é geração de negócio, né, contato com supermercadistas, está fazendo contato com compradores, né, já alguns contatos pré-agendados, e está reformulando aí, reforçando parcerias que a gente já tem alguma coisa iniciado e fundar novas parcerias. A EPAGRE cada vez mais pensa na questão de abertura de mercados, né? Então, para isso, o trabalho de extensão e pesquisa rural é muito importante. Queria que você me falasse um pouco do papel da EPAGRE no crescimento aqui, no teu caso, de atividade pesqueira. Olha, desde o início que a gente abriu a empresa e a gente até numa segunda etapa entrou no mercado de fato, a EPAGRE sempre foi uma grande parceira, né? Desde a parte técnica, né, na parte de cultivo, desenvolvimento dos animais, dos mexilhões, desenvolvimento do cultivo em si, né, desde a parte de beneficiamento na indústria, né, com extensionistas que nos apoiam de uma forma muito, muito benéfica, e até agora na parte de comercialização. Esse incentivo na comercialização é uma coisa recentemente nova para a gente. Né, seria... digamos, fecharam agora, eles conseguiram fechar o elo, né, entre início, cultivo, industrialização e mercado. Então, para a gente, sem dúvidas, é uma ajuda muito importante. A reportagem também entrevistou Rita Berri, de Jaraguá do Sul, que comercializa palmito. Eu acho que aqui a gente tem um espaço bom, né, para fazer a propaganda do nosso negócio e com certeza de fechar grandes negócios aqui também. Rita, me fala um pouquinho na prática como é que funciona essa parceria entre o cliente e vocês. Ah, até há pouco a gente conversou com o senhor lá de Camboriú e ele provou, né, nosso produto, gostou muito e a gente ficou a entrar em contato com ele, ele até, né, pegou os nossos contatos também, para a gente depois mais tarde conversar e fechar até um bom negócio com ele. Me fala agora especificamente do teu produto, das vantagens dele. Ah, isso é um alimento que é in natura, né? E não tem agrotóxicos nenhum. A gente faz ele tudo à mão. Então eu acho assim que para valorizar mais ele, e aí a gente tenta fazer o possível para ele ser um produto bonito, né? E de qualidade. Em relação à participação da Ipagre no crescimento do produto, né, no desenvolvimento, no aprimoramento, na capacitação para poder melhorar esse produto? Até na época, quando a gente começou, a Ipagre foi uma das grandes parceiras da gente. Que a gente procurou em primeiro eles, né, com o apoio da prefeitura, e a gente foi conversando, eles vieram lá, ajudaram a gente a construir, ver o que precisaria, né, o espaço que teria que ter. E com isso a gente foi até crescendo, aumentamos o espaço, aumentamos novamente esse ano, agora no começo do ano, não terminamos ainda de ampliar, mas com certeza a gente fez uma grande parceria com eles. E o jornalista Emanuel Vicenzi ouviu também Iau Avaura, da Lehman de Itapoá, indústria de palmitos. Então, eu estou muito feliz, foi uma oportunidade muito boa, única, né? E eu estou surpreso, nossa, que a Ipagre fez aqui. É a primeira vez, né? A gente não sabia como ficaria, mas conseguimos ajeitar, improvisar alguma coisinha, mas conseguimos, graças a Deus. Então, a expectativa é que a gente consiga no final arrumar uns parceiros bons, né, de mercado, que tem bastante pessoas aqui, né, uma rede de mercado, distribuidores. Esse que é o nosso interesse. Cada vez mais a Ipagre está pensando na comercialização, na abertura de mercados, em fazer o produtor rural e a comunidade pesqueira, né, descobrir, abrir as portas para o mercado e ter lucro, cada vez mais lucro com isso. Então eu queria que você me falasse do papel da Ipagre nessa questão de cuidar da comercialização, em capacitar o agricultor, em ir atrás de legislação e nesse sentido. Né? Eu acho que esse papel da Ipagre é muito importante, né? Porque quem está no interior, não conhece muito essas coisas de comércio, né? Então a assistência da Ipagre é muito importante, né? Essa assessoria que a gente tem, né? E isso facilita o trabalho nosso, né? Do campo e comércio na cidade também. E me fala um pouquinho do teu produto, do diferencial do produto de vocês. Bom, nosso produto a gente está com produção própria, né? E é um produto novo que está sendo lançado, quer dizer, vai fazer 2 anos agora, né? Então a gente está trabalhando com essa coisa de qualidade, para que o palmito não fique muito duro nem muito mole. Né? Então pretendemos entrar nessa linha, né? Que é a qualidade, né? E claro, um preço bom. Né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Emanuel Vicenzi com produtores de Santa Catarina, beneficiados pelo trabalho de gestão de negócios e de mercados da Ipagre. Fique agora com o Professor da Terra. Humus de minhoca, um adubo completo para plantas. O melhor jeito de cuidar da terra é preservar a vida que existe dentro dela. Se zelarmos por estas vidas, que fazem parte deste ecossistema, estamos cuidando da fertilidade do solo. As minhocas são muito importantes para enriquecer o solo e torná-lo produtivo. Esses animais são parceiros para adubar a terra sem nenhum gasto. Trabalham dia e noite de graça. São elas que produzem o humus, que ajuda a fertilizar a terra e aumentar a vida do solo. O humus da minhoca é um adubo forte e completo. Quando a palha apodrece e fica no solo, junto com outros tipos de matéria orgânica, e a minhoca engole tudo isso, passando pelo seu tubo digestivo, pelo estômago da minhoca, o teor dessa matéria orgânica aumenta 7 vezes. Na terra existem muitos nutrientes que as plantas precisam para produzir bem, mas esses nutrientes na forma de minerais, não conseguem entrar dentro da planta. Para alimentar melhor, o milho, feijão, as frutíferas e as hortaliças. Mas, quando esse material passa por dentro da minhoca, acontece uma transformação química, uma modificação nesses minerais, deixando eles disponíveis ou facilitando para que consigam entrar nas plantas para alimentá-las e torná-las resistentes e saudáveis. Amigo agricultor, as minhocas contribuem com a sustentabilidade de suas lavouras. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.